Boa noite, passe bem, muito obrigado. Entre nós tudo acabado, não se fala mais de amor. Eu chorei muito, hoje estou desenganada. Você tem uma namorada que ainda usa babador. Não telefone para mim que eu não atendo. Esqueça nunca onde eu moro, eu quero ver você sofrendo. Eu só lamento o grande tempo perdido e a gororoba que eu pagava e que você ia comer. Eu sempre fui sincera, você não reconhece. Eu fico à sua espera, você de mim se esquece. Parece até que é louco, onde está seu juízo? Você só tem me dado prejuízo. Eu sempre fui sincera, você não reconhece. Eu fico à sua espera, você de mim se esquece. Parece até que é louco, onde está seu juízo? Você só tem me dado prejuízo. Entre nós tudo acabado, não se fala mais amor. Eu chorei muito, hoje estou desenganada. Você tem uma namorada que ainda usa babador. No telefone para mim que eu não atendo. Esqueça a rua onde eu moro, eu quero ver você sofrendo. Eu só lamento o grande tempo perdido e agora a roupa que eu pagava que você ia comendo. Eu sempre fui sincera, você não reconhece. Eu fico à sua espera, você de mim se esquece. Parece até que é louco, onde está seu juízo? Você só tem me dado prejuízo. Eu sempre fui sincera, você não reconhece. Eu fico à sua espera, você de mim se esquece. Parece até que é louco, onde está seu juízo? Você só tem me dado prejuízo. Boa noite, passe bem. Muito obrigado.